Júnior. Atenção, meu amigo, minha amiga, você concorre ao espetacular e revolucionário Tradolfin alisador a pilha com captador digital e antena oceânica de linguagem marítima nos modelos Flipper, Orca e Xerelete. Flipper, Orca e Xerelete. Exato, é tudo peixe. Eu sei. Exatamente. Eu sei. Tradolfin alisador a pilha com captador digital e antena oceânica de linguagem marítima nos modelos Flipper, Orca e Xerelete. O que, que vem a ser isso? Isso é um aparelho tradutor de golfinho. Ah, tradutor. Pra você se comunicar com os golfinhos. É, com esse crustáceo tão importante. Que crustáceo? Que? Ô, Elisônio, para de chutar. Olha só. Liga o aparelho aí. Eu trouxe um balde com golfinho aqui. Tá, põe o golfinho aí. Olha só, deixa eu me comunicar com ele. Olha aí, ó. Tô captando primeiro. Sim. A linguagem do golfinho. Sim. Olha aí. Uhum. Agora eu vou traduzir, vou apertar o botão aqui, ó. Ó, traduzindo. Traduz aí, golfinho. Cacalo é boiola, cacalo é boiola, cacalo é boiola. Não, não, não, eu sabia. Pode parar, pode parar. 5, 5, 6.